16601, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Chamar centro Recife 251, antena 3325, gol no 601, bom final de semana. Ação uniforme, pronto para cópia com o TRIP 5241 no uniforme, confere, informação em curso, copia, 400 com fim. Copia, senhor, 400 com fim. O TRIP 5241 autorizado com fim, nível 400, decolagem número 0, primeira curva direita. A partir da saída da EU, lei da pós leida, voa direto posição bridge. Bravo Romeo, Índia, Delta, Echo, 1, intercepta a rota, Pesulu, 16. 5173, um transpondo, controle 398, o TRIP 5241. Autorizado com fim. Nível 400, saída da EL, transição Leda após bridge, após a Pesulu 16. Decola pela 10 com curva direita, transponder 5173 e controle 119.8, TRIP 5241. Correto, pátio 3, reportando pronto para acionamento push. Reportará para acionamento push 5241. Volo 56702, portão está livre a contato. No 420 Galeão, confirmando? Voo 940 via Juliette, primeira direita, no ponto para chamador 886, altímetro no 092. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Tango, meu tio X-Ray. O meu tio Alex Ray, curte reporte final de 2 milhas. Final de 2 milhas, Roberto Rexay. Comenta isso, autorizado 1012, ILS 75. Salvador, boa noite, o TAN 3197, frente da Uniforme, patrulhação Galeão 320. Eu não comprei a matrícula. TAN 3197. Firma aqui, vou copiar o 38. A gente está restrito ao 330. Se possível, coordenar 32. Então demorar a gente aguarda, TAN 3197. Agora, em um minutinho a gente correndo o 32. Bom, 940 linda, colo no 0, vento no 30 graus, 07 nós. Charlie X-Ray, livre pouso no 7, o vento no 20 graus, 099. Tenente autorizado, pouso, Romero, Charlie X-Ray. Mestre, 3197, Salvador Galeão, autorizado nível 320, decolagem da 10, primeira curva direita, descida e saída da El Leida. Após Leida, voa direto, posição Bidev. Bravo India, Delta X Victor, onde intercepta a rota Upper November 857, após conforme o plano. 5402, no transponder o controle 198, é o TAN 3197. Tente autorizado nível 320, decola da pista 10, curva direita, na saída da El Leida. Após Leida, direto Bidev, após Upper November 857, e conforme rota. Rotan 3197, adiciona o transponder 5402, 198 é o controle da 3197. Correto, 08 o portão, repostando pronto para acionamento push. Vai parar, 3197. 49, controle 1998, bom voo. 198, boa noite, bom trabalho, 940. Controle Salvador, muito boa noite, 940 da Golfa, área da El, cruzando 2000. Voo 1940, contato radar na decolagem, suba a nível de voo 360, saída da El, após 2000 pés, fui direto da El. Ótimo, após 2000, na presença da Ronda El, 940, cruzado 360. Para o backtrack, reposte livrando. Solo Salvador, bom 273, pushback acionamento no 3. Localizador 588. 588, chame torre 118, decimal meia. 118, meia, obrigado. Está abandonando, bom 283. Under 588. 15880, clear to land runway on 0 and 120 degrees on 0 knots. Clear to land 588. Campinas, confirme o PLB, a autonomia, por gentileza. Gol no 767, 3 horas e 50. Sim, mas tive o gol no 567, via Índia, no ponto de espera, chama Torre, 686, outro no 32, 002, bom voo. Índia, quando lá, 686, 312, no 567, uma boa. Boa tarde. 273-03, portão. Tá livre, é portátil. 1940, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25133-25, 940. Salvador, Oceania 6259. 6259, Oceania. Boa tarde. Formação em busca de uniforme, Guarulhos, 360, pronto para cópia. Sossega. Oceania 6259, Guarulhos, autorizado, nível 360, rota Amber Whisky 50. Decola 1-0, primeira curva direita, pedir a saída da El Leda. Após Leda, voa direto, posição B10. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. Onde intercepta a rota por este 50. 5147 no transponder, o controle 398, o Oxeré 6259. 360 para o Oxeré 6259, por isso 50, decola 1-0, curva direita da El Leda, B10, segura 47-58. Correto, 04, portão, recondicionando pronto para tirar o meio push. Porta lá. 1273 para o táxi, 190 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 20 autonomia. Firmativo com 1273 via Índia, no ponto espera chama 2886-62 altímetro, bom voo. Obrigado, via Índia, ponto espera da 1026-12, obrigado, bom trabalho. Salvador, el AD 588. 588, táxi via Texas via Alpha, Hold Short, Texas Juliet, please. 67, livre da colagem 1-0, vento 1-2, 0 grau, 0-8 a nós. Decolagem 1-0, gol 950. Antes 588, Texas via Alpha, Hold Short, Texas Juliet. Report when you're there. Agarrados. Boa tarde, voo no 273, ali mantém no zero. Decolar 258, controle 1-98, controle Salvador, gol. Controle Salvador, gol no 567, uma boa noite. Decolado perfil da Gol. Voo no 567, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Gol. 360 na Gol, gol no 567. Gol 1567, autorizado para direto Gol. Está presente, Gol, gol no 567. via Chile, Chile Sandy 10. 10. Roger. Decolado 00, controle 1, 98, bom voo. Ok, 198, bom. Valeu, chame táxi, serviço 5241. Chamar a táxi 5241. Salvador, boa noite, agora 1273 da Gol. Gol 1273, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, autorizado vai direto da EL. 360 da EL 1273. Papá Charlie, acende identificação, autorizado a chegar da mar e desça até nível de voo 050, QNH 1012. Afirmativo, a chegada a mar e desça até nível de voo 050, o QNH 1012. Boa tarde, Felipe 5218, centro da informação e uniforme. Descida 170 na sua esquerda, 110 na sua esquerda. Felipe 5218, essa identificação vai na Flor de Duna, desça até 3.000 pés, que é 0012. Na Flor de Duna, descendo para 3.000, ajustado no 012, muito obrigado, senhora. Salvador, o trip 5241 para o táxi POB 93, 3 horas e 23 de autonomia, alterna Vitória. Afirmativo, trip 5241, autorizado o táxi de Juliette Alfa no ponto de Vera Chamatoa, 186, altímetro no 012. Gente, Juliette Alfa no ponto de Vera Torre 118.6, no 012, trip 5241. 1567, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 1251, 13325, 1273, boa noite. Recife 528, confirme sua velocidade. 240, querida. Gente, Papá Romeu, Charlie, Papá, Charlie, informa sua velocidade. 40 graus, 079. Decola, 0, 2, 4. Na aproximação. 230, como número 2, aproximação, aproximação. 528, reporte estabilizado, localizador. Estabilizado no localizador 528, só corrigindo 250 de velocidade, senhor. Ciente. É o número 1 na aproximação, desça para 3 mil pés, reporte estabilizado. Para 3 mil, vai reportar estabilizado 3528. Polícia 2000, direto, senhora? Desce inicialmente para 3 mil pés, devido a essa área de Veracruz. Decolador 09, controle 1 no 98, bom novo. 98, muito obrigado, tenha uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o Trip 5241, no perfil da Dael. 5241, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. Após 2000 pés, voe direto da EL. Tente após 2000 pés, direto da EL. Obrigado, 5241. Trip 5218, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado localizador. Para 2000, autorizada a final do procedimento, reporte estabilizado no localizador. Trip 5218. Papá Romeu Charlie, Papá Charlie, desça até 3 mil pés, QNH 1012. 3012, Papá Charlie. 224, acendo identificação, autorizada a chegada à MAN, desça até nível de voo 050, vou na proa de toque. 35, na proa de toque. 6612, passaria do 2224 e reduz a velocidade para 230 nós, a número 3 na aproximação. Reduzindo 230, 2224. Meu Charlie para Pachali, vou na Pro de Duna. Pro de Passarei do 2224, defeta 4 mil pés, que é legal no 012.